Santa Bárbara. Número 1 no seu rádio. ZYK 646, AM 690 kHz. Rádio Brasil AM, 1000 watts de potência. Notícia, serviço, variedade. Rádio Brasil AM, a sua tradição ninguém supera.